Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália. Hoje é quinta-feira, estamos a 16 de setembro de 2010 e eu cá estou para lhe trazer, essencialmente, mais 30 minutos, hoje um pouco menos, talvez 25 minutos de programa. Ora, hoje é quinta-feira e, como já sabe, às quintas-feiras nós trazemos-lhe sempre artistas conhecidos que nos trazem músicas pouco conhecidas ou mesmo nada conhecidas. Vamos aqui ficar com alguns exemplos, 5 no total. E sendo que os dois primeiros vão tocar já de seguida. A primeira música chama-se Fat Stay With Me e é uma música que foi gravada por Alanis Morissette quando esta contava apenas 13 anos de idade. Foi o primeiro trabalho discográfico, ou melhor, o primeiro trabalho gravado pela cantora. Eu corrigi porque de facto ele não foi lançado como single, ou melhor, não foi incluído num CD e lançado, não. Foi gravado e lançado às rádios. Sem dúvida não fez muito sucesso. Alanis Morissette tinha na altura apenas 13 anos. E claro está, a gente com 13 anos não sabe coisas que sabe com 20, não é? Ora, a cantora não teve muito sucesso na altura, mas mais tarde teve imenso sucesso. Mas de todas formas, vamos recordar aqui então este seu primeiro trabalho discográfico. Podemos chamar assim, pronto. O primeiro trabalho de Alanis Morissette, Fat Stay With Me, a música que foi gravada então em 1986, quando Alanis tinha apenas 13 anos. Depois trago-lhe um tema que supostamente deveria ser bem conhecido, porque é uma faixa de título, ou quase. A música chama-se I'm No Angel e é do álbum No Angel, da cantora Dido. A irlandesa gravou este trabalho em 1999, ficou conhecida com o tema Thank You, que fazia parte de um outro tema, o tema de Eminem, Stand. Ela foi levada então às luzes da Rivalta, ficou conhecida com Here With Me e Thank You, isto referente àquele trabalho discográfico, mas I'm No Angel ficou na sombra. Ela lançou ainda mais dois singles, My Love Is Gone, que fez parte, inclusive, de algumas coletâneas de música mais para a romântica, e um outro que agora aqui me está a faltar o nome. De todas formas, vamos ficar com este I'm No Angel também, é o segundo tema desta noite. I'm No Angel, que foi então a música que, no fundo, era quase como se fosse a faixa título deste CD. Mas nunca chegou a ser assim muito conhecida, não. Vamos ficar então com estes dois trabalhos discográficos, Alanis Morissette com Fat Stay With Me e depois Dido com I'm No Angel. Yeah. gave me just a calling for every time we say goodbye. Will I be rich beyond my dreams? I'm sorry for my weary life. I know I'm not perfect, but I can smile. Acesso com a emissão, deixe-me só trazer aqui uma pequena anotação. O ouvinte certamente já ouviu aqui alguns destes temas. Nós de vez em quando repetimos porque alguns dos ouvintes não terão ouvido com estes trabalhos. Ou porque não ouviram a emissão em causa, ou porque na altura nem conheciam a rádio Antena Web. E no caso da música de Alanis Morissette, ela fez parte da primeira edição do nosso musical e alargada desde 3 de maio. Portanto, ela fez parte mais precisamente do dia 6 de maio. A segunda, de facto, nunca tocou aqui. I'm No Angel de Dido, nunca aqui tinha tocado. Mas a primeira já tocou há meses. Portanto, trazê-la aqui novamente, pronto. Não se surpreenda se ouvir aqui algumas, como por exemplo Never Gonna Happen, a música de Lily Allen, que também já passou aqui no musical e é mais precisamente nesta rubrica ou neste espaço, com música que não é muito conhecida, mas que é engraçada, é uma música muito bonita. Então vamos ouvir precisamente este Never Gonna Happen. Segunda anotação. Disse-lhe há pouco que eram 5 músicas, e não eram 5, são 6, sendo que também vai aqui ouvir outro tema que já também conhece. Mas antes de passarmos a esse tema, vamos ficar com os R.E.M. É verdade, os R.E.M. trazem-nos um tema chamado Final Straw.

voice in me that says you will not win. And if I ignore the person inside, there's a half glass to my home. But it's there that I am most afraid to forget. Doesn't hold, it doesn't hold. Now I don't believe it, I never did, that two wrongs make a right. But the world will fill with the likes of you, and I couldn't never fight, couldn't never fight. Chegar ao final da nossa emissão, mas antes de passar as últimas duas músicas, deixe-me só deixar mais uma anotação. A música que acabou de ouvir, Final Straw, pertence ao álbum Around the Sun, à volta do Sol, dos R.E.M. Agora sim, chegamos ao final da nossa emissão. Walk on Me, a música de Britney Spears, é daquelas que ela nunca chegou a lançar propriamente em nenhum CD, mas que gravou, e gravou na altura do Sometimes, gravou na altura do Baby One More Time, do Crazy, música gravada então em 1999, mas que não chegou na altura a ser lançada. Pois bem, nós tivemos acesso a essa música e trazemos-la agora para si. Já uma vez passou aqui no nosso programa, mas creio eu que já passou, vamos recordá-la então novamente. Também já passou The Fame, a música de Lady Gaga, que inclusive é uma faixa título, mas que não é assim tão conhecida quanto isso. Just Dance, por exemplo, é bem mais do que esta música. Just Dance e outras que, entretanto, foram lançadas pela cantora. Ora, parece que The Fame, apesar de ser uma faixa de título, ficou meio esquecida. É número 7 e não foi single lançado. Portanto, é uma música que, por força das circunstâncias, nunca foi muito conhecida. E é mesmo com ela que vamos terminar The Fame, a música de Lady Gaga. São estes os últimos dois temas desta emissão de hoje do nosso Musicália. Amanhã estamos de volta com os principais hits de dança dos anos 90. É uma sugestão que eu lhe deixo para ficar connosco. Amanhã, às 8h30 da noite, o nosso Musicália vai ter 30 minutos preenchidos com a melhor dance music do final do século XIX. Aliás, século XX. Vamos então ficar com estas duas músicas, Walk on Me de Britney Spears e The Fame de Lady Gaga. Fique bem e até amanhã. Holding me tight, there won't be no more than a lie. You'd like to shoot beauty.